pra falar de amor. Meu maestro! Que negócio é esse, hein? Pra tocar no paredão. Falando de bundinha, de bundão gostoso. E ela tá me hipnotizando. Ela tá me hipnotizando com o bumbum dela repicando. Pode vir grandão, hein? E olha, olha, olha, olha, vai! Empurra, empurra. E olha o bumbum dela repicando. Olha, olha, olha, olha, olha o bumbum dela repicando. Olha, olha, olha, e olha o bumbum dela. Por essa balada tô ficando louco. Parece que bebi demais. A novinha me botou no bolso. Pura maldade esse seu jogo. Ela tá me hipnotizando. Ela tá me hipnotizando com o bobo dela. É pra tocar no paredão, bebê. Portão, vai. Olha o bumbum dela repicando. É pra economizar o cachê. Vigo, vigo, vigo. Vou por essa balada, tô ficando louco. Parece que bebi demais. A novinha me botou no bolso. Pura maldade esse seu jogo. Ela tá me hipnotizando. Ela tá me hipnotizando. Agora eu vou dar ideia, viu? Ela parou no paredão, botou a rabeta pra cima. Olha o bumbum dela repicando. Olha, olha, olha, olha. Olha o bumbum dela repicando. Olha, olha. Olha, olha, olha, olha, olha. Olha o bumbum dela repicando. Olha. Vai de novo, de novo, de novo, de novo. Sucesso!